Então, uma ótima tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez aqui no canto da prece, com muita alegria, com uma felicidade muito grande de estarmos reunidos em nome de Jesus para falar de um dos temas que é a nossa grande expectativa, que é o grande desejo de toda a humanidade em todas as épocas, que é a questão da felicidade. Vamos refletir nesta tarde sobre as possíveis regras para alcançarmos a felicidade. Será que existe algo que a gente possa realmente fazer na prática e alcançar a felicidade? É sobre isso que nós vamos estar refletindo nessa tarde, procurando pensar juntos, procurando nos apropriar desse conhecimento que vem da espiritualidade superior. Não porque sou eu que estou falando, mas porque já ficou registrado e todos nós vamos, à medida da exposição dessa tarde, descobrir o valor dessa fonte que nos fala sobre a felicidade. Mas antes de pensarmos nessas regras de felicidade, vamos lembrar algumas definições comuns de felicidade. Coisas que a gente encontra por aí. Se você fizer uma busca rápida na internet, você encontra essas indicações de felicidade. Se você perguntar para o seu colega aí do lado, para o seu companheiro, ele vai dar a receita dele de felicidade. Porque cada um acha que sabe o que é a felicidade e talvez cada um até tenha a sua razão. Porque o que é felicidade para um é para o outro. Então cada um deve ter um bom modelo do que é felicidade, mas é muitas vezes algo exclusivo. O que nós vamos procurar pensar é naquele modelo mais geral, aquilo que possa ser aplicado para todo mundo, algo que se todos fizerem, todos encontrarão a felicidade. Então nós temos essa definição, olha, felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Tem pessoas que acreditam mesmo na sorte, que acham que alguns são favorecidos por alguma coisa especial que dá a eles sempre resultados bons, e chamam isso de sorte. Mas dessas vezes as pessoas entendem que é necessário saber fazer escolhas. Então, nessa parte aqui da definição de felicidade, talvez a gente possa concordar que para ter felicidade é necessário ter boas escolhas, fazer boas escolhas ao longo da vida. Isso é fundamental. O item sorte, nós poderemos até um dia falar sobre isso e pensarmos que sorte criaria uma condição muito complicada para a gente admitir a justiça de Deus. Se alguém tiver mais sorte que o outro, é porque foi favorecido mais. Se foi favorecido mais, então existe aí alguma coisa errada na criação. O que vocês acham disso? Será que é possível alguém ter recebido mais do que outro? Se a gente pensar que Deus é amor puro, é amor pleno, é impossível a gente pensar que ele possa ter favorecido mais um do que outro. Então, sorte, nesse sentido comum que as pessoas têm ou dão ao termo, de que é alguém que está privilegiado por alguma coisa especial, que faz coisas boas acontecerem na vida dele, essa sorte não existe. O que existe, na verdade, é aquilo que a gente é capaz de atrair para nós, mas é sempre como resultado das nossas escolhas. Às vezes a gente não está tendo uma boa sorte porque as escolhas que nós estamos fazendo até o presente não atraem essas situações positivas. Ou nós não estamos sendo capazes de perceber o que há de bom na nossa vida. Então não seria exatamente sorte. Seria outra coisa que está por trás de algumas pessoas estarem bem sempre e outras não. Mas vamos ver mais uma definição de felicidade. Felicidade se acha em horinhas de descuido. São as pessoas que entendem que a felicidade seria desses momentos que a gente pode ficar um pouco mais tranquilos, um pouco mais relaxados, livres das preocupações, e a gente vai se entregar um momento de lazer, de recreação, de descanso, momento de contemplação da natureza. E realmente, gente, nós precisamos desses momentos. Ninguém é máquina, ninguém é um instrumento que só possa trabalhar o tempo todo. Às vezes a gente acha, até no Espiritismo, isso, né? Chega numa casa espírita, começa a se integrar às atividades do Espiritismo, e a gente acha que tem que trabalhar até exaustão, sem permitir uma renovação das nossas forças. Descanso, por exemplo. E olha, chega uma hora que o corpo, como um sábio instrumento da natureza, nos diz Dá uma paradinha aí. É onde aparece muitas vezes a doença. Aquela doença comum, simples, que a gente repousa, que a gente se refaz, e o corpo volta a ficar bem novamente e nós voltamos com toda a força. Então nós precisamos dessas horas também, até para a gente poder apreciar o que de bom nós já tivemos conquistado nessa vida. Então essa definição, ela não é de toda errada, porque muitas vezes nesses momentos em que a gente pode relaxar, descontrair, a gente percebe o quanto a vida tem sido favorável a nós. Quando a gente dá uma pausa nas nossas atividades, na nossa rotina, e a gente é capaz de reconhecer que, de modo geral, está tudo indo muito bem. Mas então nós precisamos desses momentos também. E tem gente que acha que felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho, né? Tirando aí a questão do álcool, que todo mundo já sabe a gravidade que há por trás do seu consumo, não vamos falar disso nesse momento, mas há um momento que nós precisamos fazer realmente uma pausa naquela rotina, descontrair, encontrar pessoas que a gente possa conversar, rir juntos, isso é fundamental. Mas isso é felicidade? Isso é um momento, né? É um momento ali de descontração e que também é importante para essa nossa felicidade maior, vamos dizer assim. Então, até esse momento aí, é necessário, é importante para a nossa vida. E a gente vai ver ainda uma outra definição, que a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. Porque tem muita gente que acha que a felicidade é possuir coisas. E está cheio de gente que possui muito e nem por isso se sentem felizes. Então não é por possuir. Será que a felicidade também é não possuir, não ter nada? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, preferia não ter nada do que ter dor de cabeça. Preferia ter absolutamente compromisso nenhum para não ter preocupação nenhuma. E também tem muitas pessoas no mundo hoje que não estão comprometidas com nada. Não possuem nada e nem por isso estão felizes também. Então a questão da felicidade não está muito bem em ter ou não. Mas essa frase aqui comum que está aí circulando na internet, ela tem uma profundidade, ela tem uma razão, né? O que nós somos felizes com o que nós temos é como nós estamos usando isso a nosso favor, como nós estamos usando esses bens para o nosso crescimento espiritual. É isso que é capaz, talvez, de nos ajudar a encontrar, alcançar essa felicidade que nós ainda não sabemos exatamente o que é. Porque às vezes a gente leva muito tempo na vida para descobrir o quanto nós fomos felizes, porque as situações boas estavam lá presentes e não percebemos na época. Já ouvi pessoas contando isso. Eu era feliz com os meus pais quando eu era criança e a gente tão pobre, tinha só o que comer e só tinha lá uma casinha muito simples para viver, quase um barraco. E eu era feliz naquela época. E hoje eu tenho uma casa bonita, moderna, tenho bens e não me sinto feliz. Então a felicidade, ela depende muito de como a gente está vivendo a cada momento, de como a gente está sentindo a cada momento. Ela depende muito mais do que nós somos no interior do que aquilo que está no exterior. Então, pensando numa definição de felicidade, cada um vai buscar a sua, né? O que é felicidade para você? Como eu falei no início, todos nós vamos ter o nosso conceito de felicidade. Eu, pessoalmente, acho que felicidade é estar em harmonia com as pessoas que eu amo e vê-las em harmonia. Para mim, isso é felicidade. Se tiver um pouco a mais de bens materiais, tudo bem. Se a gente tiver um conforto a mais, tudo bem. Mas a felicidade, essencialmente, é paz no lar para mim. Para outros, talvez sejam estar ali em constante realização, em poder produzir, trabalhar cada vez mais. É uma outra forma de a gente encarar a felicidade. No fundo, a gente ainda está aprendendo o que é felicidade. Cada um de nós está nessa busca muito grande de alcançar um dia esse estado de se dizer, eu sou um ser feliz. Todos nós estamos nessa busca. E nós temos, de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, uma ideia que ele registrou nesse livro importante da codificação espírita sobre a ideia do que é felicidade. E aí nós vamos entender por que eu disse isso. que nós estamos nessa busca, nós estamos indo em direção à compreensão do que é a felicidade. Ele nos disse que felicidade, a suprema felicidade, consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Isso daqui é a definição máxima de felicidade, né? Isso aqui é a interpretação que ele deu para a suprema felicidade, partindo da concepção de que nós somos espíritos em evolução e estamos numa longa jornada de trabalho, de aprendizado, de aquisição de conhecimentos superiores, para ir transformando aquilo que é de natureza primitiva em sublime. Para ir transformando o nosso ser, que ainda tem emoções descontroladas, pensamentos perturbados, em um ser que tem emoções sublimes, um ser que tem equilíbrio permanente. Essa suprema felicidade aqui é algo que é difícil até a gente entender na nossa condição espiritual. Porque quando ele fala, né, capaz de contemplar todos os gozos aqui, todos os esplendores da criação, né? A gente usufruir de todos esses esplendores da criação é a gente ser capaz de se maravilhar com tudo que existe. E olha, a gente muitas vezes pode ter essa sensação quando a gente descobre algo da natureza, quando a gente aprende algo desse mundo maravilhoso que nós vivemos. É um momento que a gente pode ficar ali encantado com tantas coisas magníficas que existem nesse mundo, com tantas coisas incríveis. Agora imagine, além desse mundo material que a gente observa, que a gente toca, que a gente se movimenta, existe um mundo ainda imenso além disso, que abrange o além, o espiritual. É o mundo espiritual que nos cerca, que está distribuído em tantas dimensões, que se desdobra em tantos planos diferentes, e que nós ainda nem somos capazes de nos aperceber sobre muitas dessas coisas que existem lá. O que ainda nós sabemos sobre esse mundo imenso que existe além da matéria é ainda muito pouco comparado com o que já existe, com o que está atuante, vibrante desse outro lado. Então imagine um dia a gente poder contemplar toda essa grandiosidade. Nós vamos precisar ser seres especiais realmente. E nós estamos nesse trabalho, nós estamos evoluindo para alcançar esse estado no futuro. Para um dia a gente poder estar, olha, nessa situação, ó, uma serenidade da alma imperturbável. Às vezes a gente passa uma manhã muito boa, mas no meio do dia vem um grande dissabor. E a gente não consegue muitas vezes manter aquele estado de alma permanente. A gente tem uma dificuldade de lidar, às vezes, com os problemas que nós vamos enfrentando e perdemos aquela aparente paz conquistada. Então isso nos mostra que nós somos seres ainda que estamos nesse processo de conquista dessa serenidade imperturbável. E a gente poder estar nessa contemplação de Deus. A gente sabe que Deus é imaterial. Nós não vamos poder contemplá-lo com os olhos, mas nós vamos contemplá-lo de que forma? Com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, nós vamos contemplá-lo num processo de integração mental com o Criador, de uma associação, de uma identidade muito grande, muito profunda. Agora, o que é exatamente isso, eu não sei ainda. Eu sei que é possível porque os Espíritos superiores nos disseram isso e eles deixaram isso muito claro, que a nossa grande trajetória evolutiva vai nos levar a esse grande encontro no futuro. E teremos essa comunhão plena com o Criador. Porque Jesus disse isso também, que ele e o Pai era um, no sentido de que ele estava ligado ao pensamento de Deus, e que um dia nós faríamos as coisas que ele faz. Então, É algo que Jesus também prometeu, que um dia nós estaremos integrados a Deus. Agora, como é isso? Que estado de alma é esse? A gente só pode dizer que deve ser algo extraordinário. Deve superar tudo o que a gente imagina aqui. Mas até lá, nós vamos precisar ainda aprender muita coisa. Então, colocado dessa forma, parece que a felicidade é algo inatingível para nós, né? Parece que nós nunca vamos experimentar essa felicidade nessa vida terrena. E isso é verdade mesmo, tá? Nesse mundo maravilhoso, incrível, que Deus nos permite evoluir, nos permite aqui aprender muitas coisas, nos permite desfrutar de coisas maravilhosas que existem aqui, a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra por ser um mundo de provas e expiações. Então, aquela felicidade ampla, imperturbável, permanente, essa a gente não vai experimentar aqui na Terra. Porque aqui nós teremos sempre muitas lutas, muitas dificuldades, enquanto for um mundo de provas e expiações. E colocado assim, parece que a gente então está aqui mesmo para sofrer, a gente está aqui mesmo para padecer. Mas não é essa a mensagem que nós temos para esta tarde. Não é isso que nós aprendemos com os Espíritos. Porque embora aqui não possamos atingir a felicidade plena, nos cabe alcançar uma felicidade relativa. Um estado de alma que é possível alcançar aqui mesmo, sendo um plano, um planeta de provas e expiações. Então aqui nós começamos a explorar essas regras de felicidade que dão título à nossa palestra da tarde, baseando-se nas questões 920 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Eu recomendo a vocês que depois cheguem em casa, peguem o seu Livro dos Espíritos, se você não tem ainda, não sabe o que está perdendo para ter em casa, uma obra maravilhosa, importantíssima para a compreensão das leis divinas. Pegue o seu Livro dos Espíritos, se não tem, compra um, leva um emprestado, pega de alguém e leia as questões 920 e seguinte. Medite sobre elas e você vai descobrir essas regras de felicidade, que vamos falar de algumas delas nesta tarde. Então, a felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos. Cada ser humano pode alcançar um bem-estar aqui nessa vida. Mas não é uma vida de provas, não é uma vida de expiações, é. Mas cada um de nós podemos realizar algo em nosso favor que nos trará um bem-estar que nós pensaremos até que já somos felizes. Então a felicidade relativa, ela está ao nosso alcance e ela depende do quê? Das nossas atitudes. Porque o oposto da felicidade que podemos viver aqui no mundo, aquilo que nós chamamos de infelicidade, esse oposto, ele é atraído para a nossa vida por nós mesmos. Somos nós que criamos as situações difíceis que vão ao longo da vida nos tirando a sensação de bem-estar, que vão tirando da gente essa paz interior possível. Então, vamos analisando as questões, identificando as atitudes que nós podemos ter que vão, ao invés de atrair infelicidade, vão atrair felicidade para nós. Nós temos aqui as nossas regras que já sabemos que elas existem. Vamos começar a pensar nelas. Elas estão baseadas aqui no Livro dos Espíritos, como eu já falei, na questão 920. E primeira indicação que eles nos dão na própria questão 920. Mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Nós temos que acreditar nisso, gente. Nós temos que aceitar que é um fato, que eu posso amenizar as minhas lutas, eu posso amenizar as minhas provas, eu não preciso me entregar ao sofrimento de cabeça baixada e simplesmente absorvê-lo. A imagem aqui é de um atleta que tem uma deficiência física e ele podia muito bem, limitado nos seus movimentos, pensar assim: eu vou ficar aqui no meu cantinho, parado, não vou buscar realização nenhuma. Vou sorver a minha dor, o meu sofrimento e vou ficar sofrendo. Mas ele é um exemplo de uma pessoa que busca amenizar esses males. Ele tem uma deficiência que o impede de andar, mas ele procura fazer o quê? Se ele quer competir, se ele quer realizar-se como um atleta, ele buscou uma modalidade que o permite essa realização. Ele não ficou parado, lamentando a sua luta, a sua limitação, a sua deficiência. É alguém que, talvez até sem conhecer essa questão 920 do Livro dos Espíritos, sabe o que ela está nos dizendo. Está amenizando os seus males. E está sendo tão feliz quanto se possa. E quantos de nós, muitas vezes, abdicamos dessa busca de ser tão feliz quanto se possa? Porque a gente acha simplesmente que a gente tem que aceitar uma prova que nos diz, olha, você vai ser um ser que vai ter essa limitação. E a gente acha que a gente vai ter que aceitar aquela limitação sem buscar fazer nada de melhor para a gente. Sem correr atrás dos nossos sonhos, sem trabalhar por essa realização. Então, ele é um grande exemplo para nós dessa situação. E quantas situações da vida nós abdicamos de tentar fazer o melhor, de dar um esforço um pouco a mais para conquistar, porque achamos que temos que ficar sofrendo realmente. Temos que aceitar as coisas como elas são, sem ter nenhuma atitude, nenhuma reação. Tem gente que na questão profissional, por exemplo, pegando essa ideia e aplicando em algo diferente, acha que assim, eu vim para desempenhar essa profissão, então eu vou cumprir essa minha missão, essa prova nessa profissão, e vou aceitá-la então como ela é. E são pessoas que muitas vezes se acomodam naquilo e nunca buscam fazer o melhor. Nunca buscam se qualificar, nunca buscam melhorar as suas qualidades como profissional, e ela vê que ela nunca progride, ela fica estacionária. Às vezes ela faz tudo só por obrigação, não move a mão para fazer nada com amor, com boa vontade. Ela está amenizando a sua prova dentro daquele contexto, da profissão que ela exerce? Não está. Ela está só experimentando a situação, ela está só vivendo. Ela iria amenizar a sua prova se dedicando àquela tarefa e fazendo o melhor, ela pudesse descobrir cada vez mais oportunidades de crescimento dentro daquilo. E quer ver onde a gente identifica isso? Às vezes a gente contrata um profissional para fazer algum serviço para nós em casa. E aí a gente encontra dois tipos de pessoas no mercado. Aquele que faz tudo de qualquer jeito e que a gente nunca mais chamaria ele para fazer nada para a gente. E aquele outro que faz tudo tão bem feito, tão caprichado, que realiza o serviço tão bem feito, que a gente chama uma segunda e uma terceira vez e ainda indica para os outros. Vai faltar emprego para esse profissional? Nunca. Ele sempre vai ter boas referências, porque, embora o trabalho dele ele possa ver como uma prova, mas por fazê-lo bem feito, por se dedicar, ele está amenizando os males da própria prova que ele está experimentando, se for um trabalho árduo, um trabalho difícil. Ele está ali realizando com tão boa vontade, com tanto capricho, que para ele nunca falta trabalho. E muitas vezes ele se encaminha até para uma realização ainda maior, onde ele passa a não mais executar o trabalho, mas a ter outros que possam, junto com ele, auxiliá-lo nesse trabalho. Isso é um exemplo de quando a gente pode amenizar as nossas provas, as nossas lutas. Então, a pessoa poderia ter um pensamento simplista, né? Minha obrigação na vida é essa, vou lá e vou encarar. Eu faço de qualquer jeito, eu só estou ali vivenciando a experiência mais básica. Mas se eu me dedico com boa vontade, com amor, e faço o meu melhor naquela situação, eu tenho uma tendência natural a melhorar aquela situação. É amenizar. E a gente pode pensar em muitos exemplos. Cabe a cada um de nós pensar na nossa vida, hoje, os males que eu enfrento, o que eu posso fazer para amenizar? O que eu posso fazer para melhorar o meu contexto? Às vezes esses males estão lá na família. É aquela prova mais difícil que a gente enfrenta com familiares mais difíceis. E cabe a gente pensar, o que eu posso fazer para amenizar esse conflito com o meu familiar? O que eu posso oferecer de melhor do meu ser para ajudar essa situação a se desvencilhar? E nós vamos perceber que muitas vezes nos falta, às vezes, um tanto mais de paciência, nos falta, às vezes, um tanto mais de diálogo, nos falta, às vezes, um tanto mais de dizer para o outro, olha, as coisas do jeito que estão indo não estão muito boas. elas não são satisfatórias, não é o que nós merecemos. Vamos trabalhar em conjunto para melhorar essa situação. Porque muitas pessoas acham que ter uma prova dentro da família, de desentendimento familiar, de um companheiro mais difícil, que isso significa a forma de passar essa prova, simplesmente aceitando a situação, simplesmente vivendo o dia a dia. E não é assim. A gente, quando está junto de pessoas que nós temos conflito, nós temos que buscar o acerto, o entendimento com essas pessoas. Nós temos que entrar num acordo de convivência pacífica, de aquisição de respeito mútuo. Isso é a forma de a gente amenizar esses males quando estão situados nas provas aí familiares, de pessoas que nós não temos ali ainda aquela afinidade maior. Então nós percebemos que nós não podemos apenas sofrer, nós não podemos apenas experimentar sofrimento. Nós temos que tentar, além de experimentar o sofrimento, melhorar as nossas condições, procurando a melhor forma de superação. E podemos também colocar como uma das regras de felicidade aquilo que está na questão 921. A maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações, e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitado. Se nós soubermos realmente como agir, evitando aqui situações de sofrimento que atraímos para a nossa vida, nós vamos conseguir encontrar a tal felicidade. Vamos conseguir nos sentir felizes na vida presente. O problema é que muitas vezes nós somos guiados por muitas ideias que não são nem nossas, muitas vezes. São ideias que nós compramos do meio onde nós vivemos, que nós aceitamos passivamente. São impostas ideias e nós achamos que temos que agir de acordo com essas ideias. Representamos papéis que nos dizem: você tem que ser assim, você tem que ser daquele jeito, e nem agimos naturalmente. Nem agimos com aquilo que nós gostaríamos de efetivamente de ser, e nem agimos de acordo com a lei divina. Porque muitas vezes nós não seguimos essa lei divina. E alguém poderia pensar agora e perguntar: mas como que eu vou saber qual é a lei divina? Aonde que eu vou buscar as indicações de como agir na minha vida de acordo com a lei divina? Nós também temos, no Livro dos Espíritos, na questão 621... a informação que os espíritos superiores nos deram, indicando aonde estava escrita a lei de Deus, aonde que nós vamos encontrá-la. E o que os espíritos responderam? Será que eles nos disseram que estava em algum livro sagrado? Será que eles disseram que estava ali, naquele livro que um dia estaria sendo publicado, que seria o Livro dos Espíritos? Não. Eles nos disseram que essa lei divina, ela está inscrita na nossa consciência. Nós carregamos a lei divina dentro de nós. O problema é que a gente não permite a nossa consciência muitas vezes se desenvolver. Ou a gente permite que a nossa consciência seja amortecida, seja atrapalhada por uma série de ideias ou por interesses nossos mais imediatistas. Nós não permitimos que a nossa consciência nos guie. Porque lá no fundo, quando a gente quer saber o que é certo, o que é errado, e nós queremos agir corretamente, nós sabemos no íntimo como agir. Só que o que nós fazemos? Nós vamos muitas vezes nas opções que nos darão mais comodidade, mais vantagem imediata. E esquecemos que muitas vezes, aquilo que aparentemente é contrário ao nosso interesse, é o que deve ser feito realmente. Todo mundo sabe que é necessário sempre pensar no bem coletivo, primeiro do que no bem individual. Mas o que nós fazemos diariamente? Pensamos sempre no nosso interesse imediatista, pensamos sempre em ter a vantagem primeiro. E se der, nós trabalharemos pelo coletivo. Nós sabemos o que é o correto, mas não seguimos a consciência. Então, quando a gente quiser ter paz, quiser ter harmonia, quiser estar em equilíbrio e se sentir feliz, siga a consciência. Siga a noção de dever que você já aprendeu. Siga os valores que você já recebeu desde pequeno no lar. A maioria das pessoas tiveram pais íntegros, honestos, às vezes analfabetos, mas pessoas de uma sabedoria grandiosa, que ensinaram para ele o caminho do bem e do mal. ensinaram para a pessoa o que ela devia ser e fazer na vida, e muitas vezes não seguimos essas indicações. Então, seguir realmente aquilo que a nossa consciência já nos orienta, já nos encaminha, e nós vamos com segurança adquirindo bem-estar e felicidade. Outra indicação que ele nos dá para a felicidade, ou que os Espíritos superiores nos dão, também está na questão 921 do Livro dos Espíritos, é a compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos faz senti-los menos infelizes. Quando eu tenho esperança e sei para onde estou me dirigindo, quando eu sei que eu sou um espírito em evolução e que a mim está destinada realização maior do que essa do presente, quando eu sei que eu experimentarei felicidade maior no futuro, eu consigo sentir os momentos presentes menos dolorosos, menos aflitivos. Consigo sentir o presente não tão pesado, não tão carregado. Então nós precisamos nos nutrir diariamente de esperanças. Precisamos pegar as mensagens consoladoras que nós temos no Evangelho, em tantos livros, em tantas obras, que nos falam dessas grandes oportunidades que teremos no futuro. E não é um futuro lá tão distante, é um futuro nessa vida mesmo. Porque o que nós estamos falando agora, gente, é algo realizável, que dentro de algum tempo nós somos capazes de sentir, já nessa vida, os efeitos dessas atitudes. Mas nós precisamos confiar, precisamos acreditar que nós vamos conseguir essa realização. Eu preciso acreditar que hoje esse esforço no bem, ele vai me trazer resultado positivo no futuro. E eu preciso ser justo, preciso ser íntegro ao analisar a minha vida e perceber quantas coisas boas eu já colhi pelas boas resoluções que eu já tomei no passado. Isso nos dá uma certeza hoje para continuar acreditando de que vale a pena se esforçar, vale a pena a gente se dedicar ao bem, vale a pena tudo isso que a gente tem enfrentado hoje, porque nós teremos no futuro uma vida melhor. Não quer dizer que nós vamos experimentar aquela felicidade suprema, porque já sabemos que ela é do futuro. Mas nós vamos experimentar a felicidade relativa, que logo mais nós vamos saber exatamente como ela é. E aqui nós temos uma outra regra na questão 922, quando os Espíritos falam de que para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. Se nós já temos comida, temos agasalho, abrigo, temos um emprego que nos garante a sobrevivência, nós já temos tudo para ser felizes materialmente. Já temos tudo garantido. Não precisamos ficar tristes pensando, ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, nós já temos o fundamental para ser feliz do ponto de vista material. E para a vida moral, o que nos dá a felicidade é a pureza da consciência. É eu saber que eu não estou prejudicando intencionalmente ninguém. É eu saber que eu estou tentando fazer o meu melhor, endereçando às pessoas o melhor que eu sou capaz de produzir. Isso tem um valor que é inimaginável. Quantos espíritos estão atormentados por remorso, e quantos espíritos encarnados, pessoas aqui como nós, sofrem por lembrarem dos seus atos que agrediram, que feriram outras pessoas. E não têm paz. Então, se nós somos pessoas que lembramos que nas nossas ações nunca praticamos o mal voluntariamente contra ninguém, nós temos um tesouro de paz, de felicidade, que é incalculável. Porque existem no mundo milhões de criaturas que ainda não se perceberam do mal que elas causaram aos outros e que um dia, quando a consciência despertar nessas pessoas, eles passarão por muitos sofrimentos. E a gente ouve falar de muitos deles aí, que prejudicam a sociedade em muitos aspectos. Eles serão seres profundamente atormentados no futuro. Se hoje nós estamos quites com a nossa consciência, estamos bem com ela, nós temos uma conquista grandiosa. E se hoje nós lembrarmos que erramos no passado e que erramos porque éramos ignorantes, não vamos sofrer por isso. Porque errar quando se é ignorante não traz muitas consequências para o espírito. Não é pesado tanto quanto é quando nós já somos conscientes. Então, não vamos nos martirizar por já termos errado. Se erramos porque éramos ignorantes, graças a Deus hoje nós já aprendemos e vamos tirar dessa experiência do erro passado a compreensão de que não podemos mais fazer isso, porque hoje temos uma nova consciência. Porque hoje já estamos despertando e já estamos aprendendo mais sobre as leis divinas. E, ainda garantindo a nossa felicidade da vida moral, é a fé no futuro. E nós, espíritas, temos testemunhos, provas, demonstrações de que não existe morte. Existe morte do corpo físico, mas a morte do ser, ela não existe. Nós sabemos que existe uma justiça perfeita que rege a nossa vida e de todos os seres, a justiça divina. Então nós temos que ter uma confiança no futuro muito grande. Nós temos que ter uma certeza de grandes realizações no futuro. Nós temos que confiar quando os Espíritos nos dizem que a Terra está em processo de transformação e um dia aqui será um mundo feliz, será um mundo de paz, de harmonia. Porque essa certeza nos dá uma tranquilidade na alma hoje que nos faz enfrentar as provas com maior força, com maior determinação de superá-las. E nós conseguimos vencê-las com mais facilidade por termos fé, por confiarmos nesse futuro. Por isso que eles disseram que fé no futuro ela é importante para a nossa vida moral. Então você vê que, olha, ter felicidade é bem simples, gente. É bem simples. É o essencial para a nossa vida material, pureza de consciência e fé no futuro. O problema é que às vezes a gente precisa passar por tantas experiências negativas para reconhecer isso aqui. Mas é algo que se a gente meditar profundamente e buscar mais conhecimento, mais esclarecimento sobre esses temas, nós vamos começar a reconhecê-los e já podemos até nos sentir felizes desde já. Mas temos mais algumas indicações. Mais uma regrinha aqui, olha. Para a gente pensar na nossa felicidade, a gente não ter como parâmetro da nossa felicidade o que pertence ao outro. Quantas vezes a gente está moldando, está idealizando o que é felicidade, porque a gente está vendo a vida do outro. E isso não é algo adequado. Porque aquilo que faz bem para uma pessoa, na nossa vida talvez não faça. Às vezes a gente deseja a posição de uma pessoa, mas a gente não sabe o que está atrelado àquela posição. A gente não sabe o sacrifício que é para alguém realizar o que ele realiza, estar onde ele está. Então não imaginar que nós, estando lá, nós vamos ser felizes tanto quanto os outros. Nós vamos ser felizes, sabe aonde? No lugar que nos cabe. O nosso lugar no mundo. E isso é uma coisa que é só cada pessoa que é capaz de descobrir. Não tem como dizer aonde é o lugar de cada um. Somos nós que descobrimos isso. Somos nós que vamos identificando ao longo da nossa jornada, dessa busca que nós fazemos na nossa vida de realizações, de crescimento, de aprendizado, de encontro da felicidade mesmo. Somos nós que identificamos aonde temos que estar. Então não imaginemos que se tivéssemos essa ou aquela posição na vida, nós seríamos tão felizes quanto o outro. Porque podemos chegar lá e não ter a felicidade dele. Então é algo para a gente pensar muito seriamente. E também a gente pensar hoje nessa influência toda que nós temos da sociedade, dessa sociedade de consumo, dessas ideias de que nós temos que consumir cada vez mais. É uma das coisas que mais tem tirado a felicidade do homem moderno. É isso, olha. É uma regra então de felicidade: não aceitar necessidades impostas pela sociedade e não lamentar a perda do supérfluo. Nós acreditamos tanto que certas coisas que são anunciadas, que são divulgadas, que aquilo é tão importante para a nossa vida e a gente se sacrifica para consegui-las, achando que aquilo realmente vai trazer bem-estar e não vai. Quantos pais neste final de ano irão contrair dívidas? Quantas mães irão contrair dívidas para dar presentes materiais para os seus filhos e passarão os próximos 12 meses mais tempo longe de casa para pagar o crediário daquelas coisas que ele comprou e que trouxe uma felicidade efêmera só daquele momento? Isso não quer dizer que a gente não deva consumir. a gente deve, pode consumir, mesmo porque a organização da nossa sociedade, materialmente falando, depende do consumo. Ainda, infelizmente, estamos atrelados a esse mecanismo. Mas não sacrifiquemos nada do nosso bem-estar interior. Não sacrifiquemos o tempo que nós temos com a nossa família, acreditando que as coisas materiais que nós pudermos proporcionar trarão a felicidade. Às vezes um passeio num domingo à tarde, num parque, com uma criança, traz mais felicidade para ela do que um objeto material. Elas precisam de brinquedos, precisam de várias coisas, mas o mais importante é o nosso contato, o nosso afeto. E muitos, então, acreditando que a felicidade vai ser dada pelo bem material, vão se privar horas e horas das suas famílias para poder consumir mais. Então, meditemos nisso, não aceitemos essas imposições que nós temos hoje do consumo. Não acreditemos que para ser feliz temos que possuir tal coisa, temos que vestir tal roupa. Não acreditemos nisso, porque não é isso efetivamente que traz felicidade. E isso aqui está lá na questão 926, 927 de O Livro dos Espíritos. E tem uma história muito bacana de Gandhi que fala sobre essa questão do quanto as coisas materiais não nos fazem felizes. Gandhi já era uma pessoa que já era reconhecido pela sua grande missão de ensinar a paz ao povo hindu e ainda assim buscar a libertação da dominação britânica. E ele, então, era alguém que era convidado para ir aos lugares e era sempre recebido pelas autoridades. E ele fez isso numa ocasião e numa daquelas lojas do aeroporto ele parou e ficou contemplando os objetos que estavam ali. Objetos muito bonitos que chamavam a atenção. E aquela pessoa que estava encarregada de recebê-lo disse a Gandhi: "O senhor pode me pedir o que o senhor quiser, que eu estou autorizado a comprar e oferecer ao senhor." E aí ele sorriu e disse: "Olha, estou feliz por não precisar dessas coisas para ser feliz." Então, gente, nós somos efetivamente felizes quando nós não somos mais atrelados a nada material. Porque as coisas materiais, elas se deterioram, elas se estragam, elas são roubadas, elas somem. E a gente até se desinteressa por elas. Então a nossa felicidade não está lá no exterior. Embora elas possam ser agradáveis no momento, e não é errado desejá-las, nem trabalhar para tê-las. O problema é o valor que cada coisa tem na nossa vida. Esse é o grande desafio que nós temos. Valorizar o que é material, sim, mas dentro do limite que ele deve ter. Eu não poderia jamais, por exemplo, brigar com alguém porque algo meu foi danificado material. Não posso perder um amigo porque ele danificou um objeto material. Qual que é o valor maior aqui? É a amizade, não é? Então isso tem mais importância. Então nós temos que estar sempre ponderando. O bem material é importante e necessário na nossa vida? Sim. Mas tem alguma coisa que se sobrepõe a ele? Aquilo tem prioridade. E mais uma regrinha que nós temos: seguir a nossa vocação íntima. Quantas pessoas fazem coisas que elas não estão vocacionadas para aquilo? Aceitam compromissos que não são os delas, por imposições, por determinações. O dia que a gente aprender a fazer aquilo que a gente gosta realmente, e aquilo que a gente faz, a gente passar a gostar, fazendo bem feito, nós conseguimos encontrar também a felicidade nas nossas realizações. O que nós precisamos seguir mais é a nossa consciência, é a nossa vocação, é o nosso estado interior. Não fazer as coisas por imposições, não fazer as coisas por modismo, não escolher, isso eu digo aos jovens, uma profissão só porque ela remunerará bem. Nós temos que ver se nós gostamos de fazer aquilo também. Muitas pessoas são infelizes na sua profissão porque escolheram a sua profissão pensando só no resultado material. Não pensaram o que elas gostavam efetivamente de fazer. Felizmente, hoje, essa coisa está mudando. E nós temos uma grande oportunidade de escolha de novas profissões. Então vamos pensar, aquele que pode escolher, ou aquele que deseja mudar, pensar aquilo que se pode fazer, para fazer aquilo que está de acordo com a sua tendência, com a sua disposição real. E Temos também na questão 933 uma indicação que ele nos fala, e que se aprendemos a domar esses sentimentos, nós vamos conseguir também encontrar a felicidade. As maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são sentimentos de ordem inferior. Então nós somos muito infelizes porque ainda a gente carrega orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme. A gente carrega tudo isso e a gente fala que isso é... Nós somos assim mesmo, não temos como mudar. Temos sim. Se nós trabalharmos, se nós buscarmos a renovação interior, nós conseguimos mudar esse quadro todo aqui. E é isso, o cultivo desses vícios, dessas qualidades inferiores, que nos tornam muito infelizes. Pode observar as pessoas que nós dizemos assim, poxa, que pessoa tranquila, que pessoa serena. E quando a gente começa a conhecer essa pessoa mais proximamente, nós vamos ver, é uma pessoa que já luta contra isso aqui. Não se entrega a essas paixões, a esses defeitos. Por isso que são pessoas que já começam a irradiar felicidade. Começam a irradiar um bem-estar que às vezes desperta até inveja dos outros. Então trabalhemos para controlar esses sentimentos inferiores, a transformá-los, e nós vamos percebendo como a nossa vida se torna gradualmente mais feliz. E algo importante que nós precisamos aprender também para ser feliz, aceitar o que é inevitável na vida. Por exemplo, a morte de seres amados. Porque até para essa dor, existe um lenitivo da fé na vida espiritual e na esperança do reencontro. Tem pessoas que se amarguram tanto porque perderam um ente querido, que na verdade não perderam. Para começar, eles não tinham um ente querido, porque ninguém é de ninguém. Se pertencêssemos a alguém, pertenceríamos a Deus, na verdade. Então nós não perdemos ninguém. Então nós precisamos aprender a não amargurar a nossa vida por termos a partida de alguém para outra dimensão, para outra vida, para a vida espiritual. Porque esse é um dos grandes problemas que nós temos. Nós sabemos que há algo que irá acontecer para cada um de nós, a morte. E nós rejeitamos veementemente a possibilidade de separação dos entes queridos. E é um sentimento natural isso. Nós estamos ainda aprendendo a entender o que é afastar-se de alguém que se transferiu à vida maior pela morte. E o que nós precisamos aprender a partir dessa experiência? De que cada ser tem o seu momento aqui na Terra, tem a sua oportunidade, e que para cada um de nós vai ter um momento da partida. A gente se acostumar com essa ideia e aceitá-la como natural, como parte da ordem divina, é fundamental. É necessário para que a gente não amargure o resto da nossa vida. Porque quantas pessoas paralisam e bloqueiam tantas realizações porque partiu alguém muito querido? Porque ele deixou essa vida. Então, se nós começarmos a aprender que, na verdade, não perdemos ninguém, apenas houve uma separação temporária, mas a fé, a confiança que nós temos nesses conhecimentos que hoje nós podemos adquirir, vai nos dar a condição de continuar a nossa trajetória de realizações, de felicidade aqui no mundo. E com essa confiança, nós vamos descobrir que mesmo temporariamente separados, nós ainda podemos ser felizes aqui na nossa vida terrena, dentro da limitação que o mundo nos permite. Então confiemos, tenhamos a certeza que cada um de nós somos seres destinados a nos sentirmos felizes. Somos seres destinados a usufruir dessa felicidade relativa que nos cabe. Porque para tudo há uma solução. Para todos os problemas há uma oportunidade de superação. Quando eu era criança, eu ouvia dizer assim, só para a morte não tem remédio. E hoje eu sei que até para a morte nós temos remédio, que é saber da vida espiritual. Então nós temos grandes motivos para sermos criaturas empenhadas na conquista da felicidade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê cada vez mais compreensão das leis divinas, que os espíritos benfeitores nos inspirem sempre, nos ajudem sempre a identificar em cada momento da nossa vida essa oportunidade de realização, de nos tornarmos criaturas plenas e felizes. Muito obrigado a todos.